Valença, atleta do Nogueirense, um atleta que mais anos trabalhou com Luís Simões. O que é que tu pensas deste momento trágico que abalou a equipa do Nogueirense e como é que se sente, apesar de já sabemos pelo capitão, mas como é que tu estás a ver o grupo de trabalho depois desta tragédia? É uma perda principalmente pessoal, a nível muito pessoal, porque era, antes de ser o meu treinador, era um dos meus melhores amigos cá fora, e fez com que a nossa relação de jogador a treinador fosse muito mais do que uma relação de jogador para treinador. Era uma relação mais pessoal, em que eu dava-lhe a minha opinião, ele dava-lhe a dele. Era, para mim, era como um pai. Sempre foi como um pai no futebol, sempre me ajudou em momentos menos bons que eu tive no futebol. E pouco que eu tenho a dizer é, a meu nível pessoal, foi um abraço, não digo o direito, mas o esquerdo, que eu perdi. Valença, depois do apito final do árbitro, quando o treinador se ajoelhou, todos os jogadores correram para ele, e depois a má compreensão de algumas pessoas de Viseu, como é que vocês, atletas, viram? Por um lado, é normal porque estes adeptos sabem que nós somos uma boa equipa e querem estabilizar ao máximo a nossa equipa para que nós tenhamos expulsões. Por outro lado, também reagimos devido ao que aconteceu. Não é fácil um jogador estar aqui 90 minutos a ser, não digo roubado, mas a ser influenciado pelos adeptos de Viseu, pela equipa de Viseu, a mandar a nossa equipa para trás, e como, entre aspas, entre ajuda, união para com o nosso treinador, que é um pai para nós todos, decidimos ir a defendê-lo até, e vamos defender sempre até ao fim, até onde ele for, nós estamos lá. Obrigado, Valença.